Nosso tema dessa noite é Setembro Amarelo. A gente tem ouvido bastante falar sobre esse Setembro Amarelo, afinal estamos no mês de setembro. É o mês em que nós tratamos sobre a prevenção ao suicídio. É um tema bastante forte, mas é um tema bastante necessário de ser falado, de ser comentado, da gente trazer isso mais próximo de nós. Nós temos uma visão social do suicídio, ou do suicida até, como alguém, principalmente quando é distante de nós, né? Nós não temos nenhum caso próximo, nós criticamos e dizemos que alguém que não tem coragem é alguém covarde, alguém egoísta. Enfim, nós damos uma característica negativa às pessoas que cometem esse ato. E, como eu disse, até pela falta de proximidade, nós muitas vezes alimentamos um certo desprezo, um certo medo, uma distância dos casos. Na verdade, não é nada disso. A gente tem que conhecer para poder se posicionar, para poder falar sobre isso. Algumas religiões tratam o suicídio como crime espiritual e sem salvação. Então imagina se a religião que tu professa fala isso e alguém próximo de ti comete um ato de suicídio. Como é que tu vai tratar isso na questão mental e emocional? É um choque, é bem complicado. Então muitas vezes nós temos que humanizar as coisas para poder aproximar. O que leva o suicídio? O que leva uma pessoa a cometer um ato que, como eu disse antes, que é chamado de covardia, na verdade, requer muita coragem para poder fazer isso? São vários fatores, e a gente não vai falar de todos, porque a gente nem sabe de todos, mas são vários fatores que acabam levando a alguém a cometer um ato desses. Um deles é o imediatismo, que hoje nós queremos as coisas muito rápidas, as respostas muito para ontem. E nós nos frustramos quando essas coisas não acontecem da forma como nós queremos. E a frustração é uma abertura, é o primeiro passo, muitas vezes, para um sentimento negativo. Mas além da frustração, do imediatismo, tem o materialismo, que nós colocamos, às vezes, os nossos tesouros nas questões materiais. E a gente sabe que a questão material, assim como a gente tem hoje, amanhã pode não ter. Ou muitas vezes nós temos e não nos satisfaz. Então, também gera frustração. A crença do nada. Então, a gente às vezes acredita que depois da morte não existe mais nada. Então, se não existe mais nada, eu posso resolver os meus problemas que eu tenho agora, antecipando essa etapa da vida. Outros nos fazem acreditar que após a morte nós vamos todos para o céu, porque afinal de contas eu sou bom, eu faço bem e não vai ser um ato único que vai me desviar desse caminho do céu. Alguém que faleceu muito próximo de nós, aquele anseio que nós temos de reencontrar essa pessoa, então pode ser também um impulso para cometer um ato suicida. Um desgosto. Desgosto, perdemos a vontade pela vida, o gosto de continuar fazendo as coisas que a gente fazia. Os casos de bullying, principalmente com os mais jovens, que não têm estrutura para suportar, muitas vezes, uma situação de afastamento ou de ironia. Vergonha. Nos sentimos tão envergonhados com coisas que fazemos ou que possibilitamos que acontecessem, que não temos também, muitas vezes, a cara para encarar novamente os amigos, a família, e achamos que a maneira mais fácil é a partida. Dificuldade financeira. É fácil de perceber quando nós estamos cada vez mais enrolados, desilusões amorosas, a gente abre o jornal e todo dia tem crimes motivados por questões de relacionamento, de não aceitação ou de desgosto amoroso, enfim. E muitas vezes também para abreviar um sofrimento. Queremos interromper aquele processo, então partimos para uma solução que é essa. O suicídio, o mês de setembro, ele é tratado basicamente nisso. Ele é um problema de saúde mundial. O mundo todo se depara com esse problema e está tentando encontrar soluções para prevenir o aumento, ano a ano, dos casos de suicídio no mundo. Os dados que a gente recolhe, eles não são atualizados. Eles falam de mais ou menos 1 milhão de pessoas no mundo por ano que cometem o ato de suicídio. No Brasil, estimado em torno de 10 mil. A estatística é interessante porque ela é dura e ela nos faz abrir os olhos. O Rio Grande do Sul, no Brasil, é o estado onde tem o maior número de casos de suicídio. Então, quando a gente muitas vezes assiste na televisão e a televisão não mostra, a mídia não dá vazão a isso, por uma questão de que entendem que quanto mais se mostrar, mais se produz. E, na verdade, eles estão observando que quanto menos se mostra, quanto menos se fala, não está resolvendo, está aumentando os casos. Mas quando a gente vê um caso na televisão ou no jornal, que é mais frio ainda, a gente sempre vê isso muito distante. Isso não é comigo, não é próximo de mim. E esse dado que nos mostra que no nosso estado é o maior estado brasileiro com casos, ele nos mostra que nós estamos muito próximos, que as coisas estão acontecendo talvez bem perto de nós e nós não estamos nos dando conta, nós não estamos percebendo. Dentro dessa estatística ainda, a terceira maior causa de mortes no Brasil entre a idade de 15 a 29 anos é causada pelo suicídio. Jovens entre 15 e 29 anos e outra mais grave, jovens entre 10 e 14 anos compõem a sétima causa maior de mortes. É um absurdo. Se a gente for perceber, crianças de 10 a 14 anos estão tirando a própria vida. Então, a gente vai continuar falando de outras coisas. Em todos esses casos, em todos aqueles motivos que eu citei antes, de descontentamento, enfim, seja lá qual for, a única coisa certa que quem tira a própria vida encontra é o desapontamento. A gente pode acreditar no espiritismo ou não, pode acreditar em outra linha religiosa, não importa. É fato que nós continuamos a viver depois que o corpo físico perde a vida. É fato. Senão nós não rezaríamos para os nossos parentes que nós gostamos, que já foram antes de nós. Nós não rezaríamos para o nosso santo, não acreditaríamos em Jesus, porque todos eles são espíritos que desencarnaram. Então, quando nós nos deparamos do outro lado, existem muitos relatos sobre isso, muitos relatos em livros, na biblioteca, nós nos deparamos com uma grande decepção, porque o nosso motivo gerador, ele não foi satisfeito. Aquilo que nós objetivamos, nós não conseguimos. E nós criamos um problema muito maior. Isso é para nós sabermos. Só que muitas vezes, esse caso que nós estamos tratando, não é nosso. É de alguém próximo de nós. É algum familiar nosso, é algum vizinho nosso, algum amigo, que está passando por um problema, seja ele emocional, mas com certeza é espiritual. E nós temos que ter os olhos abertos para perceber os sinais que vão sendo dados. Ainda naquela estatística, ela nos diz que o maior número de casos Não são naqueles jovens que eu citei. Os jovens são alarmantes. Mas é na terceira idade. As pessoas de mais idade ocorrem mais em casos de suicídio. Por isso que a gente tem que, às vezes, estar atento quando nós temos algum familiar de idade avançada e que nós, na correria dos nossos afazeres, a gente não se preocupa muito em olhar para eles, acha que eles estão bem, que eles estão lá, tranquilos, mas, na verdade, eles podem estar com algum problema e alimentando solitariamente isso. A gente tem que começar a perceber. Dentro da nossa visão, o que que a gente pode fazer, além desse olhar, quando a gente percebe que alguém tem uma tendência, que alguém tem uma vontade manifestada, às vezes, ou por palavras, ou por outros sintomas, a gente tem que começar a ficar mais próximo. Mais próximo, não apenas fisicamente, mas próximo na questão do coração. A gente tem que se aproximar das pessoas, a gente tem que estar mais ligado. É isso que a gente quer que os outros façam com a gente, e é isso que a gente precisa fazer com os outros. Levar palavras de otimismo, porque não adianta tu falar com alguém que está passando por uma situação ruim e tu simplesmente aumentar aquilo que ele fala. Fazer com que aquele negativismo que ele está percebendo, tu venha e traga mais negativismo. A gente tem que trazer coisas positivas, ânimo para as pessoas. Ainda, ouvir o que eles estão falando, deixar que eles manifestem para a gente poder também perceber o que eles estão realmente sentindo, as carências. Falar da espiritualidade, nós temos que reforçar a questão da nossa espiritualidade. Nós falamos de uma das causas, que é o materialismo. Então, a contrapartida disso é o lado espiritual. É o que sobra depois que tudo se vai. É o lado espiritual. É isso que nós temos que cultivar, porque é isso que nós somos. Espíritos. É óbvio o tratamento com um profissional competente, porque muitas vezes a gente sabe que os casos não são tratados apenas com conversas, com abraços. Quando a coisa é física, nós temos que tratar de forma física. Então, muitas vezes, o medicamento é necessário. Temos que, às vezes, perder esse preconceito de que doenças mentais são tratadas como loucos. E não é isso. Todos nós somos capazes de poder desenvolver alguma delas. Então, nós temos que estar abertos para essa percepção. Enfim, mostrar que a pessoa, ela é importante, não apenas para nós, mas para tantas outras pessoas que dependem, não apenas da ajuda que ela presta fisicamente, mas principalmente da questão emocional, do quanto ela é importante emocionalmente. Fazendo isso, a gente está tentando ajudar, e sem contar que a gente está aprendendo, né, bastante sobre isso, nos colocando de uma certa forma, não digo imune, mas a gente vai fortalecendo as nossas questões.